Estou na linha neste momento com o deputado federal Osmar Serralho. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme. Um prazer falar com vocês da CBN e para o nosso Oeste todo. Osmar Serralho, que foi eleito, foi escolhido como relator da PEC das demarcações indígenas lá na Câmara dos Deputados. Como é que vai ser feito este trabalho nessa PEC 215? Olha, Guilherme, o Brasil inteiro acompanhou, até porque houve um fato inusitado neste ano. Pela primeira vez, o plenário da Câmara dos Deputados foi invadido, ocupado. Com que objetivo? As tribos indígenas não admitiam que o Congresso Nacional discutisse o futuro das reservas indígenas no nosso país. Em 1988, os constituintes disseram que o Brasil tinha 5 anos para definir, pacificar o campo e, enfim, delimitar as terras indígenas. Não se fez nada. Nós estamos há 25 anos da Constituição e agora, finalmente, desde aquela invasão, que nós estamos há mais de 6 meses tentando instalar essa comissão, agora, finalmente, ela foi instalada e eu fui escolhido para ser o relator. O que nós vamos discutir nessa comissão? Estabelecer de uma vez por todas como é que as reservas indígenas vão ser criadas daqui para frente, se as existentes podem ou não ser ampliadas. E, acima de tudo, uma coisa muito importante, até porque nós temos aqui a proximidade com muitas tribos indígenas, né? Aqui eu falo de Umarama, em Guaíra tem os índios guaranis numa quantidade expressiva que antes não tinha. Aqui mesmo em Umarama tem os Xetás, que na verdade há mais de 50 anos não existe um indígena, mas tem uma reserva pronta para ser criada. Qual é a dificuldade que tem o Guilherme? É simples. Se você tem um sítio e de repente alguém disser que esse seu sítio está integrado a uma reserva, vai passar a ser uma reserva indígena, você não vai receber um centavo pela sua terra. A sua terra não vale nada. E esse choque que cria esse conflito todo, ninguém quer nem de longe imaginar a FUNAI por perto. Então, qual é a visão que nós queremos? Nós queremos pacificar o campo. Como? Se é preciso, em algum lugar, criar reserva indígena, vamos fazer com que a pessoa, pelo menos, seja indenizada. A sociedade quer proteger os indígenas, e nós queremos proteger os indígenas. Vamos, pelo menos, não praticar injustiça contra produtores. Existem pequenos proprietários que estão perdendo suas terras, não é só grandes proprietários, não. E a ideia é muito simples. Nós, o importante nisso, que nós já ultrapassamos discussão da possibilidade ou não de nós criarmos regras para a FUNAI. A FUNAI se considera como um deus no Olimpo. Ela esquece que quem criou a própria FUNAI foi o Congresso Nacional. É o Congresso que diz o que a FUNAI pode fazer, o que a FUNAI não pode fazer. E nós vamos dizer o que já está na Constituição de 88. O Supremo, quando julgou o episódio Raposa Serra do Sol, o relator foi o presidente do Supremo, Carlos Aires Brito. Ele disse assim, olha, leiam aqui na Constituição o que está escrito. Terras que os indígenas ocupam, ele falou, ocupam. Não é que ocuparam e nem que ocuparão. Ocupam. Portanto, onde atualmente, isso em 88. Então, o que, que nós na comissão vamos fazer? Nós vamos preservar as terras indígenas onde eles estavam em 1988. Afora isso, ficar invadindo terra ou ficar tirando índio de onde eles estavam em 88, nós não vamos proteger. Nós vamos apenas fazer a atuação efetiva do que a Constituição de 88 definiu e que precisam ser preservados. Agora, nós precisamos olhar o indígena não como uma onça na floresta, Nós queremos um indígena que tenha educação, que tenha cultura, saúde, que preserve seus hábitos. É, nós queremos a proteção, como o mundo civilizado faz, os Estados Unidos fazem, o Canadá faz. Não faz sentido nós continuarmos achando que o indígena precisa só de terra. Terra, terra ele tem em quantidade. O que ele precisa é mais do que terra. Olha, se precisar de terra onde ele estava em 88, ele vai ter. Ninguém vai retirar isso. Mas, afora isso, não se pode fazer o que estamos fazendo, por exemplo, em Minas Gerais, terras documentadas há mais de 200 anos estão sendo anuladas, não vale nada, nada. Gerações e gerações acumulando propriedade, agora falam, não, isso aqui não vale nada, vocês vão embora. Vocês são intrusos, é a palavra. Eles dizem assim, vai haver a desintrusão, ou seja, você é um intruso e vai ser retirado. Isso é aberração que está sendo cometida. Nós queremos paz no campo e é isso que a PEC 215 vai fazer sob minha relatoria, se Deus quiser. Quais são os prazos? Porque agora 2013 praticamente já foi, né? Estamos falando de uma discussão que vai acontecer a partir de 2014. Quais são os prazos e quando aproximadamente será apresentado o relatório desta PEC? Bom, nós temos 40 sessões, ou seja, é preciso. 40 sessões significa que você conta de 2 a 3 sessões por semana. Então nós temos um tempo bem dilargado. O que nós pretendemos é ouvir a opinião pública, ouvir as etnias, ouvir acima de tudo a FUNAI, para que nós possamos apresentar algo que definitivamente coloque uma pá de cal sobre essa contenda toda que traz a insegurança no campo. Para vocês terem uma ideia, já se fala aqui na região do Grande Lago, do Itaipu, que toda a região fronteiriça seria transformada em reserva indígena. Você imagine o sobressalto de todo o oeste do Paraná. Em Guaíra, havia em torno de 50 famílias, hoje tem mais de 2 mil famílias. Não é por aí. É gente alimentando a guerra, o conflito, quando nós queremos um campo tranquilo, pacífico, produzindo. Conversei aqui na CBN com o deputado federal Osmar Serralho, ele que é relator da PEC 215, a PEC das demarcações indígenas lá na Câmara dos Deputados. Deputado Serralho, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio Que Toca Notícia. Obrigado a você, Guilherme. Um abraço a todos.